Agricultura AM, 1550, de Carmo do Rio Claro, de Minas Gerais. Informar, orientar e divertir por meio de um estilo de rádio popular e comercial.